Namoro bom é igual meu. Namoro bom naquele pique. Não briga, não separa, não trai e nem existe. Tô pra namoro, tô pra momento. Não tô pra namoro, tô pra momento. Se envolveu sabendo, quer ser sentimento. Se envolveu sabendo, quer ser sentimento. Tô off pra romance, off pra namorada. Tô off pra romance, off pra namorada. Quero dar certo na cachorrada. Quero dar certo na cachorrada. Quero dar certo na cachorrada. Namoro bom é igual meu. Namoro bom naquele pique. Não briga, não separa, não trai e nem existe. Não tô pra namoro, tô pra momento. Não tô pra namoro, tô pra momento. Se envolveu sabendo, quer ser sentimento. Se envolveu sabendo, quer ser sentimento. Tô off pra romance, off pra namorada. Tô off pra romance, off pra namorada. Quero dar certo na cachorrada. Quero dar certo na cachorrada. Quero dar certo na cachorrada.